Branca de Neve. Era uma vez uma jovem princesa que estava longe de ter um aspecto desagradável e cujo temperamento, ao no entender de muito boa gente, era bem mais simpático do que a da maioria das pessoas. Tinha por alcunha Branca de Neve, o que era indicativo da propensão discriminatória para associar as qualidades de simpatia e atração ao que é claro e as de antipatia e repulsa ao que é escuro. Daí que, desde tenra idade, Branca de Neve fosse um ato involuntário, embora afortunado, deste tipo de pensamento colorista. Quando Branca de Neve era muito novinha, sua mãe foi acometida de doença súbita e evoluiu rapidamente no estado de insanidade até que se tornou definitivamente inviável. Seu pai, o rei, pôs de luto durante aquilo a que pode chamar-se um razoável período, fim do qual pediu a outra mulher que fosse a sua rainha. Branca de Neve fez todos os possíveis para agradar à madrasta, mas entre as duas persistia uma fria distância. O bem mais precioso que a rainha tinha era um espelho mágico que respondia fielmente a qualquer pergunta que lhe fizessem. Ora, acontece que anos e anos de condicionamento social, numa ditadura de hierarquia feminina, tinha deixado a rainha num estado de grande insegurança quanto ao seu amor próprio. A beleza física era agora o único padrão que a preocupava, daí que se definisse apenas em termos de sua aparência pessoal. Por isso, todas as manhãs, a rainha perguntava ao seu espelho mágico: "Diz-me, espelho meu, há mulher no mundo mais bela do que eu?" E o espelho respondia: "Em verdade vos digo, rainha e senhora, sois vós de todas a mais encantadora." Tal diálogo prosseguiu com regularidade até certo dia em que a rainha nada conseguia fazer do cabelo e estava a precisar desesperadamente de consolo. Fez a pergunta sacramental e o espelho respondeu: "Pois bem, se dermos valor à beleza, Branca de Neve leva-vos a palma, Alteza." Ao ouvir tais palavras, a rainha teve um ataque de fúria. A oportunidade de estabelecer com Branca de Neve fortes laços de solidariedade há muito se esfumara. Em vez disso, a rainha sentiu-se atraída pelo recurso à força masculina e encarregou o real alinhador de levar Branca de Neve para a floresta e de aí a matar. Além disso, possivelmente para impressionar os machos da real corte, ordenou barbaramente que o alinhador arrancasse o coração da menina e lhe o trouxesse. Com grande tristeza, o alinhador acatou as ordens e levou a menina, que a bem dizer era já uma mulherzinha, para o interior da floresta. Porém, a sua comunhão com a terra e com as estações do ano fizeram dele uma boa alma, incapaz de suportar a ideia de fazer mal à pequena. Contou a Branca de Neve as ordens opressivas e desumanas que a rainha lhe dera e disse-lhe que corresse o mais que pudesse para o interior da floresta. Branca de Neve, apavorada, fez o que lhe diziam. O lenhador, receoso da ira da rainha, mas indisponível para ceifar mais uma vida só para saciar a sua vaidade, foi à cidade e encomendou na pastelaria um coração feito de maçapão vermelho. Quando o apresentou à rainha, esta devorou sofregamente o coração numa repugnante manifestação de pseudo-canibalismo. Enquanto isto, Branca de Neve embrenhava-se a correr no interior da floresta. E quando já achava que se tinha afastado o suficiente da civilização e das suas nefastas influências, tropeçou numa caveira. Dentro dela viviam sete minúsculas camas, dispostas em fila e todas por fazer. Viam-se também sete conjuntos de pratos empilhados no guarda-louça e sete cadeirinhas de braços em frente a sete aparelhos de televisão com comando à distância. Supôs que a cabana pertencesse a sete homens pequeninos ou então a algum numerologista sentimental. As caminhas tinham um aspecto tão convidativo que a rapariga exausta se enroscou em cima de uma delas e adormeceu imediatamente. Quando, passadas várias horas, acordou, deu com os rostos barbudos de sete homens verticalmente desfavorecidos que rodeavam a cama. De um salto, sentou-se ao foguete. Um dos homens disse: "Vocês estão a ver isto? A típica mulher volúvel. Num minuto descansando serenamente, no minuto seguinte de pé e aos gritos." "Concordo", disse outro. "Vai acabar por destruir os nossos fortes laços de fraternidade e criar entre nós rivalidades na disputa dos seus afetos." "Na minha opinião, devíamos atirá-la ao rio dentro de um saco cheio de pedras." "Também acho que o melhor é despachá-la", disse um terceiro. "Mas para que degradar o meio ambiente? O melhor é dá-la de refeição a um urso ou um animal afim, fazendo-a assim entrar na cadeia alimentar." Apoiado, bem pensado, irmão. Quando finalmente Branca de Neve recuperou os sentidos, implorou: por favor, não me matem. Não foi por mal que adormeci na vossa cama. Pensei que ninguém ia dar por nada. Ah, estão a ver, disse um dos homenzinhos, as preocupações femininas começam a vir ao de cima. Já se está a queixar de não fazermos as camas. Morra, morra! Não, por favor! Implorou ela. Eu fugi para esta floresta porque a minha madrasta, a rainha, mandou matar-me. Estão a ver, rapazes? Vingança feminina intestina. Connosco não vale a pena armar se em vítima, menina. Silêncio! Vociferou um dos homens, de cabeleira ruiva flamejante, coberta por uma pele de animal irracional. Branca de Neve depressa percebeu que aquilo era a chefe e que nas mãos dele estava o seu destino. Explica-te. Como te chamas e qual a verdadeira razão que vieste para aqui parar? Chamo-me Branca de Neve, começou ela, e já vos disse que a rainha minha madrasta mandou um lenhador trazer-me para a floresta e matar-me. Mas ele teve pena de mim e disse-me que fugisse para o meio da floresta, o mais longe que pudesse. É mesmo de mulher, rosnou um dos homens entre dentes. Mandaram um homem fazer o trabalho sujo. O chefe ergueu as mãos em ponto de silêncio e disse: muito bem, Branca de Neve, se essa é a tua história, acho que só nos resta acreditar nela. Branca de Neve começava a sentir-se ofendida pela forma como estava a ser tratada, mas procurou disfarçar. E vocês, rapazes, quem são? Somos conhecidos como os sete gigantes imponentes, disse o chefe. Branca de Neve tentou evitar uma risadinha que não passou desapercebida. O chefe continuou. Somos imponentes em espírito e por isso somos gigantes entre os homens da floresta. Ganhamos a vida escavando as meninas, mas decidimos que tal devastação do planeta era imoral e miúdo. Além de que o mercado dos metais está de raios. Por isso, agora somos devotados guardiões da Terra e vivemos aqui em harmonia com a natureza. Para ganhar uns cobres, orientamos retiros de homens que têm necessidade de entrar em contacto com as suas identidades masculinas primitivas. Então, que têm de fazer? Perguntou Branca de Neve, para além de beberem o leite diretamente do pacote. O teu sarcasmo não vem nada a propósito, avisou o chefe dos sete gigantes imponentes. Nos meus colegas gigantes estão com vontade de ver-se livres da tua corruptora presença feminina e eu posso não conseguir travá-los, estás a perceber? Caros colegas, acho que temos de discutir este assunto com toda a abertura e honestidade. Proponho que nos retiremos para a cabana de sauna. Os sete homenzinhos correram para a porta da frente, ululando e tirando a roupa. Branca de Neve não sabia o que fazer enquanto esperava. Com medo de pisar alguma coisa que rastejasse por entre o lixo que atrapava o chão, deixou-se ficar em cima da cama, tendo conseguido manter sempre os pés levantados. A certa altura, Branca de Neve começou a ouvir passos e gritos. Eram os sete gigantes imponentes que estavam de regresso à cabana. Não cheiravam tão mal como chegou a recear e, felizmente, todos traziam tangas. Irra! Olha o que ela fez à minha cama. Eu quero-a daqui para fora. Quero alterar o meu voto. Acalma-te, irmão, pediu o chefe. Não vês que foi exatamente disso que estivemos a falar? Contaste. Podemos medir melhor os nossos progressos como verdadeiros homens se tivermos uma mulher com um termo de comparação. Os homens discutiram entre dentes o acerto da decisão proposta. Mas Branca de Neve já estava pelos cabelos. Recuso-me a ser tratada como um objeto. Um metro padrão para os vossos egos e os vossos pênis. Acho justo, disse o chefe. És livre de procurar na floresta o caminho de regresso a casa. Dá os nossos cumprimentos à rainha. Bom, melhor é ficar por aqui enquanto não traço outro plano, disse ela. Pois muito bem, disse o chefe. Mas há meia dúzia de regras básicas que vais ter de cumprir. Não podes limpar o pó, nem fazer as camas, nem lavar a nossa roupa interior. Nem espreitar para a sauna. Nem mexer nos nossos tambores. Enquanto isto, no castelo, a rainha comprazia-se com a ideia de que a sua rival em beleza for eliminada. Espreguiçou pelos seus aposentos a ler a Vogue e a Elle e deliciou-se com três tabletes de chocolate inteiras, sem se purgar. Depois encaminhou-se confiante para o seu espelho mágico e fez a lamentável pergunta do costume. Diz-me, espelho meu, há mulher no mundo mais bela do que eu? O espelho respondeu. O peso é perfeito para o teu corpo e porte, mas em vitalidade, Branca de Neve é mais forte. Perante tais notícias, a rainha cerrou os punhos e gritou a plenos pulmões. Durante anos e anos, as suas inseguranças roeram-na por dentro, até a transformarem numa pessoa que, do ponto de vista moral, se marginalizou. com astúcia e malícia, começou a arquitetar um plano que garantisse a inviabilidade da sua enteada. Alguns dias mais tarde, Branca de Neve, para ter a certeza que não tocava em nada e nada arrumava, estava a meditar sentada no chão, no meio da cabana. De repente, bateram à porta. Branca de Neve foi abrir e deparou-se-lhe uma mulher de grandes dotes cronológicos com uma cesta no braço. Avaliar pelo aspecto das roupas, não pareces partilhada pelos constrangimentos de um emprego certo. Minha querida menina, ajuda uma pobre mulher de proventos insectos, disse. E cobra-me uma maçã. Branca de Neve pensou um pouco. Em sinal de protesto contra os conglomerados agroindustriais, tinha por princípio pessoal não comprar produtos alimentares em intermediárias. Mas o seu coração condoeu-se daquela mulher economicamente desfavorecida e acedeu. O que Branca de Neve não sabia era que estava perante a própria rainha disfarçada e que a maçã fora química e geneticamente manipulada por forma transgénica que quem a comesse caísse no sanitário. Quando Branca de Neve pagou a maçã, era natural que a rainha rejubilasse pelo facto do seu plano de vingança estar a correr de acordo com as previsões. Mas não, ao contemplar as feições perfeitas e o corpo esbelto e elegante de Branca de Neve, sentiu-se invadida por vagas alternadas de inveja e remorso. Até que acabou por romper em pranto. Então, que é isso? Perguntou Branca de Neve. Esta jovem que bela! Soluçou a rainha disfarçada. E eu estou horrível de ver e de mal a pior. A senhora não devia dizer isso. Afinal de contas, a beleza vem de dentro da pessoa. É o que eu digo a mim mesma há anos, disse a rainha. E continua a não acreditar. Como consegues manter-te tão boa forma? Olhe, medito. Faço 3 horas por dia de aeróbica e só com metade de qualquer coisa que me ponha lá dentro. Quer que lhe mostre como é? Ai, quero, se fazes favor, disse a rainha. Começaram então por 30 minutos de simples meditação, hatha yoga, passando depois a 1 hora de aeróbica com pulinho. A seguir, fizeram um intervalo durante o qual Branca de Neve cortou a maçã ao meio e deu um bocado à rainha. Inadvertidamente, a rainha comeu-lhe uma dentada e ambas caíram no som muito profundo. E eu li adiantado. Quando 7 gigantes imponentes regressaram de um retiro na floresta, laboriosamente decorados com peles de animais, penas e lama. Com eles vinha um príncipe de um reino vizinho que participara naquele retiro masculino em busca de cura para a sua impotência. Ou, como ele preferia chamar-lhe, suspensão involuntária da atividade falocêntrica. Estavam todos em grande paródia quando deram com os corpos e ficaram siderados. O que aconteceu? Perguntou o príncipe. Aparentemente, a nossa hóspede e esta outra mulher envolveram-se em alguma zaragata e mataram-se uma à outra, sugeriu um dos gigantes. Se pensarem que com tal ato nos tornariam escravos das nossas emoções mais fracas, enganam-se redondamente, rosnou um. Bom, já que temos de desembaraçar-nos dela, vamos aproveitar para fazer um daqueles funerais à viking que os livros tanto falam. Vou dizer-vos uma coisa, disse o príncipe. Talvez pareça mórbida, mas digo-a porque tenho plena confiança em vós. É que eu acho aquela mais novita muito atraente. É extremamente atraente. Se vocês não se importam de esperar lá fora, enquanto eu... Alto lá, disse o chefe dos gigantes. Aquelas metades de maçã mordidas, aquelas roupas imundas. Esta cena tem todos os ingredientes de um qualquer feitiço. Elas estão mortas, mas eutanas. Uf, suspirou o príncipe. Assim já me sinto melhor. Portanto, rapazes, se vocês não se importem, tomem lá assim que deixem-me. Oh, príncipe, aguenta aí, disse o chefe. Queres dizer-me que Branca de Neve se faz sentir outra vez à mãe? Oh, se faz. E agora, se me dão licença. Não lhe toques, vai quebrar o feitiço. O chefe parou um minuto para pensar e disse. Meus irmãos, vejo nascer desta situação certas possibilidades económicas. Se mantivéssemos aqui Branca de Neve no estado em que está, poderíamos publicitar os nossos retiros como terapia da impotência. Os gigantes assentiram com um gesto de cabeça, mas o príncipe interrompeu. Mas então e eu? Que eu já paguei o meu retiro. Porquê que não hei de poder tomar o remédio que me cure? Nada feito, príncipe, disse o chefe. Podes olhar, mas não podes ficar. Caso contrário, quebras o feitiço. Mas dou-te uma alternativa. Se quiseres, podes ficar com a outra. Não quero parecer classista, disse o príncipe, mas esta não tem calibre suficientemente alto para mim. Acho isso uma grande fanfarronice, vinda de um tipo que só dá negas, disse um dos gigantes. E todos riram, menos o príncipe. O chefe disse-me, então, vamos lá, irmão, vamos levantar estas duas do chão e decidir qual a melhor maneira de as pôr em exposição. Foram precisos 3 gigantes para cada fêmea, mas lá conseguiram levantar os 2 corpos. Só que, nessa altura, os pedaços de maçã envenenada caíram da boca de Branca de Neve e da Rainha e ambas acordaram de feitiço. Quê? Que pensam vocês que estão a fazer? Pusem-nos imediatamente, berraram as duas. Os gigantes ficaram tão apardalados que iam deixando cair as mulheres. Foi a coisa mais nojenta que ouvi na minha vida, explodiu a Rainha. Ofereceram-nos por aí como objetos. E tu aí, disse Branca de Neve, dirigindo-se ao príncipe. Não tens vergonha de tentar aquela coisa com uma rapariga em estado de coma? É! Espera aí, a culpa não foi minha, disse o príncipe. É a receita médica. O chefe dos gigantes retorquiu. Não se ponham para aí a discutir culpas, doutor de direito. As primeiras culpadas são vocês que invadiram a nossa propriedade. Se eu quiser, até posso chamar a polícia. Nem tentes, Napoleão, advertiu a rainha. Esta floresta é propriedade da coroa. Quem está a invadi-la são vocês. Esta réplica causou grande agitação, mas ainda maior causou o aviso seguinte da rainha. E há outra coisa. Enquanto nós estávamos imobilizadas e vocês todos tagarelavam este vosso jeito machista, tive um roubado de consciência. De agora em diante, vou dedicar a minha vida a apaziguar o conflito que nas mulheres trava entre a alma e o corpo. Vou ensinar as mulheres a aceitarem um corpo tal como ele é, para que assim se vejam de novo como mulheres inteiras. Eu e a Branca de Neve vamos construir aqui mesmo uma estância termal para mulheres com um centro de conferências onde possamos organizar retiros, convenções e ovariárias para as nossas irmãs de todo o mundo. Seguiu-se uma grande algazarra e uma chuva de impropérios, mas a rainha acabou por levar a sua avante. Porém, os 7 gigantes imponentes ainda conseguiram, antes do despejo, desmontar a sua cabine de sauna e mudar-se com ela para um lugar mais recôndito da floresta. O príncipe, esse, ficou na estância termal no papel de professor de ténis bonitão, mas inofensivo. E Branca de Neve e a rainha tornaram-se boas amigas e conquistaram fama mundial dos seus contributos para a comunidade feminina. Quanto aos gigantes, nunca mais se soube deles, a não ser por umas minúsculas pegadas lamacentas que às vezes viam de manhã junto das janelas do vestiário das termas.